Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia, um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa, que bom, chegando Edgar de Souza para mais um Central da Biografia. Sejam todos muito bem-vindos, que legal encontrar com você, tá bom? Então, o Edgar de Souza chega e hoje é o Central da Biografia animado, cheio de ritmos e tal, de rebolados. Hoje bem no clima das festas de final de ano, o clima de dezembro. E nós estaremos destacando agora o grupo El Chan. Nós vamos falar da história e das músicas do El Chan, o grupo de axé baiano, a partir de agora. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, meus amigos do Central da Biografia, amigos e amigas, El Chan, grupo brasileiro de axé, que se tornou muito popular em território nacional e internacional na segunda metade da década de 1990. E eles cantavam diversas músicas de teor erótico e duplo sentido. O grupo se popularizou com a ajuda de um trio de dançarinos que se caracterizava em sua primeira e original formação por Carla Pérez, Débora Brasil e Jacaré. E nos vocais, Compadre Washington e Beto Jamaica. O grupo surgiu com o nome de Gera Samba e se tornou um dos maiores fenômenos de popularidade e de mídia dos anos 90. Tendo surgido em Salvador, é conhecido por suas letras de duplo sentido e coreografias lascivas. Em 95 e 96, o seu sucesso saiu da Bahia, quando o grupo se chamava Gera Samba, estava contratado da gravadora Polygram, selo Polydor, e ganhou outros estados do Brasil com o hit Pupurri, El Chan, Pau Que Nasce Torto e Melô do Chan. Vamos então ouvir algumas belas canções do El Chan no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Realmente tem um dia mais. Vem! Pede três ou quatro, vou quebrando a labaiana. Eita confusão, essa menina quando quebra não sabe o que bota. Bota, bota, bota, tira e bota, bota. Bota ordinária. Bota, bota, bota, tira e bota e vai até o chão. Bota, bota, bota, tira e bota, bota. Bota danada. Bota, bota, bota, tira e bota e vai. Vamos pro chão. Tchau. Central da Biografia. É, moçada, apresentação é o Edgar de Souza. Invadindo a selva, galera. Eu quero ouvir o grito do Tarzan. Bora, Tarzan, demais! É, a festa vai começar. E olha o grito. E olha o grito. Vai rolar a festa. Hoje na floresta, quem quiser pode chegar. Até Tarzan, é. Até Tarzan, hein, meu compadre. Até Tarzan, opa. Até Tarzan, ordinário. A bicharada fica toda assanhada. É um tal de quebra, quebra, quebra, que quebra com lá. E nessa onda de samba no miudinho tá todo mundo maluquinho, tá gostoso pra danar. A galera vai chegar, vamos na ponta do pé. E Jane vem que nessa assim, e Tarzan pega no cipó. E o leão que fez o cu virou canguru. Parece que fala ea, ea, oh. Mas quando rebola ea, ea, oh. Demais, hein? Pegando pressão, ea, ea, oh. Alucina a multidão. Parece que bola ea, ea, oh. Ea, ea, oh. Isso, moça! Pegando pressão, ea, ea, oh. Alucina a multidão. Oh, pula, pula, pula. No sapatinho, patinho. E pega no cipó. E é cobra, dá ou não? Agora solta as frangas e canta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gostei, moçada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tarzan, Tarzan. Tchu, tchu, tchu, tchu. Achando da festa, Jamaica, eu tô gostando muito. Então vamos todos nós no passo do elefantinho. Agora cuidado com a tromba, hein? Dima! A bicharada fica toda assanhada. É um tal de quebra, quebra, quebra, que quebra com lá. E nessa onda de samba no miúdo tá todo mundo maluquinho, tá gostoso pra danar. A galera vai chegar, samba na ponta do pé. Jane vem que nessa assim. Tarzan pega no cipó. E o leão que fez o virou canguru. Parece demais. Bola, ea, ea, oh. Aí quando rebola, ea, ea, oh. Isso, moça. Pegando pressão, ea, ea, oh. Alucina a multidão. Parece de bola, ea, ea, oh. Quando rebola, ea, ea, oh. Demais, hein? Pegando pressão, ea, ea, oh. Alucina a multidão. Foi pula, pula, pula. Opa, quebra, quebra, quebra, baba. No sapatinho, patinho, isso é bonito. Alisando o corpinho. Agora canta pra cima. E olha o grito do Tarzan. E olha o grito, e olha o grito demais. E olha o grito do Tarzan. Central da Biografia. Cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Todo mundo mexendo, vambora. Conheci uma

mexe e agacha. Remexe e agacha. Remexe e agacha. Todo mundo encaixando direitinho. Remexe e agacha. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá pra brincadeira da tomada. Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Venha! Olha a brincadeira da tomada. Todo mundo fazendo direitinho. Tá lindo! Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Deixa coladinho e vai, vai, vai da careta. Todo mundo encaixando. Remexe e agacha. Encaixa, que coisa boa. Remexe e agacha. Olha o curto circuito. Remexe e agacha. Vem, vem. Remexe e agacha. Tá todo mundo cheio de energia, porque aqui no Tchan é alta tensão. Vamos! Vamos! Aqui! Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá pra brincadeira da tomada. Vem, mãe, vem. Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Siga, gente! Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá pra brincadeira da tomada. Seus negócio é bom, esse negócio é bom, compadre. Todo mundo preparando o plug, viu? Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Deixa coladinho e vai, vai, vai, vai, vai. Remexe e agacha. Vambora! Remexe e agacha. Vambora! Remexe e agacha. Oh, mãe, vem, mãe. Remexe e agacha. Vai dar luz, viu? Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Passa, negão! Passa, loirão! Aqui, aqui comigo, aqui juntinho, juntinho. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Vai, vai, vai! Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Vai, vai, vai! Agora só vocês, vai, vai! Essa música é pra quem tem açúcar. Mimolinha! Com certeza, meu compadre Washington! Todo mundo por debaixo da cordinha! Tá, tá. Passa, negão! Passa, neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha! Passa, negão! Passa, neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha! Passa, negão! Passa, neguinha, passa, neguinha, quero ver você passar por debaixo! Ai! Passa, negão! Olha como é que é! Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar. Por debaixo da cordinha você vai ter que passar. É mexer ao som do tchan. A menina e o rapaz é o bicho da cara preta. E aqui manhã sabe cantar, canta aqui, vai! Passa, negão, passa, peitinho. Passa, loirão. Você está ouvindo Central da Biografia. Aqui no grupo Zé, todo mundo passa. Coletivo, gostosinho, vai. Deixa o imaginário, não. Esse aí passou. Esse aí passou, esse aí passou. É, meu compadre. Esse aí é meu compadre Washington. Que vai arrebentar com vocês agora. Fui, é o Tchan do Brasil. Oi, alegria, quero ver você passar por debaixo da ponte. Passa alegria, passa alegria, quero ver você passar por debaixo da ponte. Passa bordão, passa bordinha, quero ver você passar por debaixo da bordinha. Passa bordão, passa bordinha, quero ver você passar. Agora sim, agora sim. Passa o ginarinha, vai. E vai, vai, vai, vai sendo bonitinho, gostosinho, vai. E vai, vai, vai, passando. Arriba, muchacho. E vai, vai, vai, eu também vou. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Todo mundo baixando, mostra esse bumbum, Calaveras. Vai, vai, vai, vai, que eu também vou. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Obrigado pelo carinho, quem gostou, bota a mão pra cima. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Todo mundo rebolando, contando o Brasil. De bola, rebola, vai, mãe, pega na cintura e desembola, viu? Rebola, rebola pra galera aplaudir. Simbora, mãe, eu quero ver o seu corpo bonito. Toda manhã, mostra esse sorriso só pra mim. Carinha de anjo, dedinho de papai, sabe tudo. Sabe tudo. Mulher brasileira, tu és a estrela do meu mundo. Maravilhosa. Eu quero ver o seu zingado novo, você quebrando assim. E eu sonhando pouco. Eu quero ver o seu zingado novo, você quebrando assim. E eu sonhando pouco. Eu quero ver o seu zingado novo, você quebrando assim. E eu sonhando pouco. Eu quero ver o seu zingado novo, você quebrando assim. E eu sonhando pouco. E tá todo mundo querendo e passar a mão. Tá todo mundo querendo e passar a mão. Tá todo mundo querendo e passar a mão. Tá todo mundo querendo rebolar. Rebola esse seu corpo de mola. Gostosa. Rebola, pai e mãe, pega na cintura e desembola, viu? Rebola, rebola pra galera aplaudir. Simbora, mãe, eu quero ver o seu corpo bonito. Agora eu quero ouvir vocês cantando, só vocês. Carinha. Eu quero ouvir, quero ouvir. Eu quero ouvir o seu gingado novo, você quebrando assim. E eu sonhando pouco. Eu quero ouvir o seu gingado novo, você quebrando assim. E eu sonhando pouco. Eu quero ouvir. Você quebrando assim, e eu sonhando pouco. Eu quero ver o seu gingado novo, você quebrando assim, e eu sonhando pouco. E tá todo mundo querendo e passar a mão. Tá todo mundo querendo e passar a mão. Tá todo mundo querendo e passar a mão. Tá todo mundo querendo. Bem, meus amigos, final da primeira meia hora do Central da Biografia com o Grupo Eltia. Daqui a pouco a gente volta para mais meia hora de muita alegria. Você está ouvindo. Central da Biografia. Central da Biografia. Ok, estamos de volta, Central da Biografia, Grupo El Chan. Meus amigos e amigas, ano mais tarde, seria a hora de Carla Pérez deixar o grupo. Ela também deixou o grupo. E foi feito mais um concurso. Agora era a nova loura do Chan, como no sucesso do grupo Sheila Mello, foi a primeira colocada, seguida por Daniele Freitas, que foi escolhida como dançarina da Gangue do Samba, juntamente com a terceira colocada, que duraram pouco tempo no grupo. Os refrões e coreografias do grupo, como a dança do bumbum, a dança da cordinha, lambachan e pupurri el-chan, se tornaram manias nacionais. O grupo é frequentemente acusado de atentar contra os bons costumes da música popular brasileira e ainda é visto como decadente após a saída dos vocalistas Beto Jamaica e compadre Washington. Em 2000 e 2002, respectivamente, Beto Jamaica se lançou com uma mais ou menos bem-sucedida carreira solo. Foi namorado da Débora Brasil. Logo após a saída de Beto Jamaica, quem assumiu os vocais principais foi o compadre Washington. Compadre Washington prefere atuar nos bastidores, mas vai sempre ser lembrado como autor de clássicos, bordões, grupo El Chan, agora com música no Central da Biografia. Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. É, essa aí é pra decolar, compadre. Eu tô falando do avião loiro que vem aí. É. Danadinha, danadinha mesmo. Tem 60 de cintura, assim mesmo. 105 de bundinha, é verdade. Bonitinha. 1,70 de altura. Ninguém segura. Mas que lourinha, danadinha. Abre a roda e deixa ela entrar. Quero ver a lourinha quebrar. Oi, abre a roda e deixa ela entrar. Quero ver a galera virar. Abre a roda e deixa ela entrar. Então, tirarinha, vai. De altura, ninguém segura. Ai, que loirinha, meu Deus. Engraçadinha. Tenho 60 de cintura. Que gostosura. 105 de bundinha, que é isso? Bonitinha. 1,70 de altura é igual magia. Mas que loirinha gostosinha. Ela é uma aeroplea, plana e onó. É um avião, não tem jeito. Ela é uma aeroplea. Voa, voa, voa. Um avião. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu vou tomar uma latinha pra ficar legal. Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Esse é o povo é de balada. Fiso Brasil. está ouvindo Central da Biografia. A primeira paz, a segunda paz, a terceira paz, a primeira paz, a segunda paz, a terceira paz, mexe o corpo todo. Aonde? Remexe com um sorriso no rosto. Mulher bonita tem um jeito bem manhoso, um sapatinho miudinho pra dançar. Você dança, eu danço demais. A galera toda se levanta, gostosa, pra ficar curtindo a sua dança, com seu corpinho todo lindo e sensual. Mulher brasileira é muito charmosa, gostar de carinho quando chega aquela hora do amor. Faz tudo perfeito, enche o homem de paixão, com sua pele bronzeada pra encantar meu coração. A primeira paixão, segunda paixão, terceira paixão. A primeira paixão, segunda paixão, terceira paixão. A primeira paixão, a segunda paixão, a terceira paixão. A primeira paixão. Se liga aí! Opa! Mexe o corpo todo, recolhe com um sorriso no rosto. Mulher bonita tem um jeito bem manhoso, no sapatinho toda linda pra dançar. Quando você dança, a galera toda se levanta, pra ficar curtindo a sua dança, com seu corpinho todo lindo e sensual. Mulher brasileira é muito charmosa, gostar de carinho quando chega aquela hora do amor. Faz tudo perfeito, enche o homem de paixão, com sua pele bronzeada pra encantar meu coração. Segura aí, galera, vai, vai, vai. A primeira paixão, que música gostosa é essa? Sim, olha do carro. Paz, a segunda paz, a terceira paz. Cadê o grito na torcida do Cruzeiro? Torcida do Flamengo? Torcida do Corinthians? E a galera de Porto Seguro? Você está ouvindo Central da Biografia. De volta à Central da Biografia, meus amigos e minhas amigas do rádio. Olha, segundo consta, Xande, vocalista do Harmonia do Samba, foi fabricado para ser um segundo dançarino pela produção do grupo El Chan. Porém, um grupo de ricos investidores reparou no talento de Xande, conferindo-lhe a possibilidade de lançar carreira solo. O Chan, no novo milênio, tem apenas Jacaré como membro da banda desde o início da formação televisiva, já que o grupo conta e sempre contou com outros componentes da banda, que são aqueles componentes de apoio. Dos antigos integrantes, a mais famosa é Carla Pérez, que é casada com o cantor de Axé Xande, do grupo Harmonia do Samba. As dançarinas Sheila Carvalho, Sheila Mello, Carla Pérez e Silmara posaram várias vezes para revistas masculinas como a Playboy. A ex-dançarina do grupo, Sheila Carvalho, está no quinto lugar do ranking das revistas campeãs de venda da revista masculina Playboy. No Brasil, foi eleita 3 vezes seguida a mulher mais sexy do mundo. Já pensou? Então. Mas, meus amigos, são tantas coisas boas. Vamos com música! No Central da Biografia, Grupo El Chan. Central da Biografia. Moça tem um dengo, todo dengo tem um dom de mulher, tem mãe. Dom de mulher. Delícia. É.

fica paradinha, fica paradinha, segura, fica aí. Paradinha, para no dedão do pé. Ó, como é que é o esquema? Para no dedão do pé, para no dedão do pé, para no dedão do pé, para no dedão do pé. Para aí, para aí, para aí, Gabi, para aí. Embaixo, embaixo, embaixo. Para aí, Gabi, para aí, para aí. Embaixo, embaixo. Esse é o movimento. Subiu, subiu, subiu, subiu. Para no dedão do pé. Ui. Subiu, subiu, subiu. Aprendeu, hein? Para no dedão do pé. Subiu, subiu. Ô, socorro. Subiu. Cadê seu corpo? Cadê seu corpo? Para no dedão do pé. Que só o swing do tchan. Fazendo um jogo de cintura. As meninas começam a quebrar. Assumindo a pequena figura. Os homens vão chegar de passinho. Abre a roda, passando a meu bem. Pensando a pacote e bufuca. Levanta o passo pra somar também. E joga as mãozinhas pra lá e pra cá. Balança pro lado e pro outro. Esse é o tio que acabou de chegar. Que vai mexer bem. Muito bom. Subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu. Para no dedão do pé. Subiu, subiu, subiu, subiu. Vai no céu, vai no céu, vai no céu. Vai no céu, vai no chão. Vai no céu, vai no chão. Vai no céu, vai no chão. Vai no céu, vai no chão. Céu, chão, céu, chão. Céu, chão, céu, chão. Céu, chão, céu, chão. Está ouvindo Central da Biografia. Ula, ula de lá, quebra, quebra daqui. Ô Bahia, ia, ia, é o Tchano Havaí. É, sai de baixo que lá vem o maremoto, galera. É o Tchano Havaí, olha a plancha. Toca esse pandeiro, taca a mão no couro. Que esse swing tá pra lá de ouro. Não é de lá, ô tchan, é da quebra vai. Remando, remando, remando. Remando, remando, remando e remando. Colar havaiano. Estamos de volta, mas para se despedir, claro, desejando a você um feliz Natal, um ano novo de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, tá bom, gente? Um grande beijo do Edgar de Souza e até o próximo Central da Biografia, se Deus quiser. Tchau, gente! Você ouviu? Central da Biografia. Talentos e grandes intérpretes da música. Da biografia. Histórias. Curiosidades. Discografia. Agendas de shows. E muito, muito mais. Começa agora. Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Central da Biografia.